A Rádio JBFM apresenta Matizeu e Fencieta. Em uma noite sombria de sexta-feira 13, o Atizeu estava mexendo em seu WhatsApp, quando de repente chega uma mensagem. Mensagem? Será quem é? O Atizeu leu a mensagem. Era seu amigo Snapchat, convidando o Atizeu para uma festa. O Atizeu estava muito desanimado. Não queria sair de casa, porque era noite de sexta-feira 13. E ele estava com medo. Snapchat o animou dizendo que sua linda amiga Fencieta estaria por lá. O Atizeu já estava de olho em Fencieta há muito tempo e resolveu aproveitar a oportunidade. Ih, moleque, é hoje. Chegando na festa, o Atizeu, que bom que você veio. Tudo bem, cara? Vou chamar Fencieta, a minha amiga Fencieta. Fencieta olhou para o lado e veio em direção aos rapazes. Me chamou Snapchat. Fencieta, o Atizeu, Fencieta. Muito prazer, Fencieta. Você é muito bonita. Bondade sua. Tem WhatsApp? Não, só tenho Facebook. Me adiciona lá, Fencieta Rodrigues. Ok, irei te adicionar lá. No dia seguinte, os dois começaram a conversar pelo Facebook e resolveram se encontrar. Estavam totalmente apaixonados. Quando de repente... Bam, bam, bam, bam. Não perca o próximo episódio de... Batizeu e Fencieta. A Rádio JB apresentou... Batizeu e Fencieta. Participaram dessa programação os alunos... Lívia. Gabriela. Ana Clara. Vinícius. Evandro. Arthur. Lohan. E a professora Luana.